alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Quero me casar contigo. Opa, se não, rapaz, canta direito. Então, quero me casar contigo. Eu esqueci a música. Ô, gente, mas não é pra começar, não. Não é pra cantar a música, não, rapaz. É pra começar o programa. Ah, sim, já estamos no ar? Então vamos nessa. Alô, menino, alô, menina. Alô, gente querida, gente boa, gente do meu coração. Aquele abraço. Tô que tô aí chegando com vocês, a partir de agora, Maurício Fares, e o nosso programa, se Deus quiser, vai ser aquele programa bem gostoso, bem alegre, pra cima, com muita música bonita, com muita alegria. Eu quero ver todo mundo com aquele sorrisão gostoso estampado no rosto, viu? E olha, hoje eu tenho aqui pra vocês, sabe o quê? Hoje eu tenho The Marmalade, Almir Sater, Maurício Fares, Carmen Silva, Roy Caniff, olha só, Roberto Carlos, quem mais, hein? João Mineiro e Marciano, ou João Miano e Marcineiro, como queiram. Então, tudo isso vocês vão ter. E também, claro, a cartinha destaque. Olha, essa carta destaque de hoje, eu já dei uma olhadinha nela aqui. Já eu digo pra vocês quem é, viu? Daqui um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá, vamos trazer a primeira música de hoje. Nós começamos aí com o Peão do Vale, o Valentim. Olha a cinquentona aí, moçada. Eita, mulher de 50, você tá, ó, na crista da onda. Então roda lá, menino. Olha a cinquentona, olha a cinquentona. Ela é bonita, é gostosona, é independente e sabe o que quer. Sou apaixonado por essa mulher. Ela tem 50, não aparenta. Quando sai na rua, ela arrebenta. Sempre bem vestida, é um luxo só. Tô enfeitiçado por essa vovó. Olha a cinquentona, olha a cinquentona. Ela é bonita, é gostosona, é independente e sabe o que quer. Sou apaixonado por essa mulher. Ela é simpática com todo mundo, sabe conversar qualquer assunto, é politizada e sabe o que diz. Ela é otimista, tá sempre feliz. Olha a cinquentona, olha a cinquentona. Ela é bonita, é gostosona, é independente e sabe o que quer. Sou apaixonado por essa mulher. Quando essa mulher chega, acaba a tristeza. A galera fala que ela é firmeza. Se a coisa tá fria, com ela esquenta. Ela é alto astral, é pedra 90. Olha a cinquentona, olha a cinquentona. Ela é bonita, é gostosona, é independente e sabe o que quer. Sou apaixonado por essa mulher. Olha a cinquentona, olha a cinquentona. Ela é bonita, é gostosona, é independente e sabe o que quer. Sou apaixonado por essa mulher. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Olha, gente, essa carta destaque de hoje é muito interessante. É uma carta muito boa. É a carta do homem apaixonado de Brasil Novo, no Pará. Eu acredito que vocês vão gostar muito de ouvir essa história desse rapaz aqui. O homem apaixonado de Brasil Novo, no Pará. Eu particularmente gostei, eu li a carta dele já, né? Eu estava preparando aqui, eu li a carta dele e acho que ela vai agradar a todos vocês também. Então vamos aguardar no final, mais para o final do programa, aí a gente vai ter a oportunidade então de conhecer essa cartinha aí, tá bom? E agora, quem é que vem aí para cantar? Agora é uma sugestão do meu amigo Alan, né? Alan... Como é que é? Ah, o Alan Sérgio. Ele é um locutor da rádio Shalom ABC FM de Cuiabá. E o Alan Sérgio, eu havia colocado uma música, feito uma postagem no Facebook, e ele também respondeu The Marmalade com Reflections of My Life. Então, tá aí, meu amigo Alan Sérgio, a sua sugestão, e eu já estou rodando aí. Amanhã tem outra, viu? Amanhã eu rodo a outra que você me sugeriu aqui. Então tá aí, Marmalade, The Reflections of My Life. Vamos nessa! The changing of sunlight to moonlight, reflections of my life, how they fill my eyes. The greetings of people in trouble, reflections of my life, how they fill my eyes. Take me back to my home.

Programa Maurício Fares. Não precisa me dizer que não me quer. Eu percebo pelo gesto e pelo olhar que seus gostos já não são os mesmos gostos do nosso tempo. Eu me lembro que era fácil lhe agradar, que bastava o meu amor pra ser feliz. De repente o que sou já não importa neste momento. E foi que aconteceu com a gente? Por onde anda o nosso amor? Porque seu jeito indiferente quando me aproximo? Foi que apagou a chama que havia em nossos corações. Quem transformou as nossas vidas, separou nós a me dizer que vai partir. Seu olhar pela janela já me diz que você está sonhando novos rumos, outros caminhos. Eu me lembro quando a gente começou, sua estrada terminava sempre em mim. Já não sou mais o seu ponto de chegada, fico sozinho. Que foi que aconteceu com a gente? Por onde anda o nosso amor? Por que seu jeito indiferente quando me aproximo? Quem foi que apagou a chama que havia em nossos corações? Quem transformou as nossas vidas, separou nós dois? Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Rapaz, mas a carta de destaque de hoje é danada, viu? Eita, você vai gostar mesmo de ouvir essa carta, que hoje é do homem apaixonado de Brasil Novo no Pará. Daqui um pouquinho, menina. Ó, deixa eu aproveitar aqui e mandar também um abração para a Michele Crochê. Ela é lá de Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso. Alô, Michele. Ela está me ouvindo através da Liberdade FM. Ah, lá do Franco Nero, né? Ô, Michele, obrigado, querida. Ela tá mandando um abração pro seu maridão Deusdete e pra filha Eduarda. Diz que também não perdem o programa. Ah, o meu programa lá passa a noite, né? É isso mesmo, o Franco já havia me dito, viu, Michele? Olha, um grande abraço para você, um abraço pro seu maridão Deusdete, pra sua filha Eduarda, viu? E felicidades para todos aí, tá, Michele Crochê, em Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso. E tá aí para você, menina, essa música agora é o Maurício Fales que vai cantar. Ah, também é um pedido aqui do meu amigo Clodoaldo Dantas. Alô, Clodoaldo Dantas, como é que você tá aí, rapaz? Tudo bem? Tudo na Santa Paz? Pois é, o Clodoaldo Dantas, ele está dedicando aqui para toda a família Dantas, para todos os seus amigos e para quem estiver ligado no programa. Falou, Clodo! Então vamos nessa, gente. É o Maurício Fares que vai cantar Pedido de um Filho. Então roda lá, menino!

coração. Eu nunca mais quero lembrar daquilo que passou. Sei que este amor virá fazer esquecer. Quero bem alto ao mundo inteiro gritar que sou feliz e tenho alguém para amar. Agora eu posso dizer adeus, solidão. Hoje eu só penso em meu bem com todo meu calor. Sei que agora encontrei sonhei. Quero bem alto ao mundo inteiro gritar que sou feliz e tenho alguém para amar. Agora eu posso dizer adeus, solidão. Eu estou indo um pouquinho mais depressa hoje, porque você já viu, né? A carta destaque é daquelas cartas boas que a gente tem que ler com calma, com atenção. A gente tem que prestar muita atenção no que vai falar para o ouvinte. Então, daqui um pouquinho vocês vão ter a oportunidade de conhecer a história aí do rapaz, do homem apaixonado de Brasil Novo no Pará. Olha, o tempo não espera por ninguém, isso aí a gente sabe muito bem, né? Ontem é história. O amanhã é um mistério, o hoje é uma dádiva, por isso que é chamado de presente, não é? Então a gente tem que aproveitar o hoje. O amanhã a gente não sabe se virá, o ontem já é uma página virada. Então vamos pensar no hoje, nisso que nós estamos vivendo, e vamos fazer desse dia o dia melhor da nossa vida. Ah, isso sim, aí é saber viver, é uma lição de vida, na verdade. Menino, mais uma música. Vamos nessa? Quem é que canta agora? Ah, agora não é cantar, agora é o Ray Cunniff, uma grande orquestra com um coral fantástico. Eu adoro o Ray Cunniff. E a música, então, essa aqui para mim é uma paixão, viu? Quantas juras de amor eu murmurei ouvindo essa música aí. Ray Cunniff, La Mer, Roda Menino.

será de mim? Viver sem ti é perder o teu carinho. Meu Deus do céu, que será de mim? Ai, meu Deus do céu, que será de mim? Eu tava refazendo as contas aqui, mas é isso mesmo. São 51 anos que essa música do Roberto Carlos foi lançada. Ó, no trem aí o tempo passa, o tempo voa, hein? Menino, e por falar nisso, rapaz, tão na hora, em cima da hora, já quase passando da nossa carta de destaque. Então solta a vinhetinha aí, menino! E agora, a carta de destaque do ouvinte. Gente, a carta de hoje é do homem apaixonado de Brasil Novo no Pará. Essa história aqui eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de ouvir. Veja só. Olá, meu grande amigo Maurício Fares. Tudo bem? Graças a Deus, comigo tudo bem. Olha, Maurício, por favor, não fale meu nome e nem o nome da pessoa de quem eu vou falar nessa carta, tá legal? Gente, vocês não precisam se preocupar com isso, não. Vocês não precisam nem colocar o nome verdadeiro. Basta apenas colocar um pseudônimo, ou nick, como chamam hoje em dia, não é? Aí você não precisa nem colocar o seu nome verdadeiro aí no envelope, para que não fique com esse receio de que eu venha dizer o nome verdadeiro. Basta ser um pseudônimo, tá bom? É. Olha, Maurício, eu sou teu ouvinte desde os tempos da Rádio Nacional da Amazônia e eu sempre tive grande admiração por teu trabalho como locutor e cantor e pelo grande serviço que você sempre prestou às comunidades e à população de uma forma geral. Oh, muito obrigado pela consideração. Olha, Maurício, eu sou nascido em Altamira. Lá eu estudei, me criei e lá me casei a primeira vez também. Mas só que eu não tive sorte no primeiro casamento, Maurício, porque a minha mulher era muito fria e ela não aceitava carinhos. Sempre inventava uma desculpa dizendo que estava com dor de cabeça ou que estava sentindo enjoo ou coisas assim. Nós ainda ficamos casados por 2 anos e eu não posso... Eu posso contar nos dedos da mão as vezes que nós fizemos sexo. Ela não engravidou, felizmente, porque seria muito triste criar um filho longe do pai ou da mãe, não é? Olha, Maurício, eu tentava de tudo para fazer ela entender que o casamento é uma combinação de sentimentos e que o sexo fazia parte. Ah, mas ela não aceitava de forma alguma. Ela ficava dizendo que eu só pensava em sexo e que ela não era uma mulher qualquer dessas da rua para ficar transando a toda hora. Chegou um dia em que ela me disse que iria embora para a casa dos seus pais. E aí eu deixei, porque eu também não estava mais suportando viver ao lado dela com tantas restrições. Depois de 3 meses que ela foi embora, Maurício, eu conheci uma outra mulher. Ela é mais velha do que eu, 3 anos, mas essa mulher é um vulcão. Nossa, a qualquer hora que eu sinto desejo, ela está pronta para o amor. Nós já estamos vivendo juntos há 1 ano e acho que essa sim é a mulher que nasceu para fazer um homem feliz. A minha ex, Maurício, depois que foi embora, nunca mais me procurou nem para falar da separação legal, já que nós somos casados de papel passado. Eu acho que eu vou dar entrada no fórum da papelada para fazer a separação legal e me casar agora com essa mulher com quem estou vivendo, porque essa sim é uma mulher de verdade. E eu gostaria que você rodasse para mim uma música do João Mineiro e Marciano, Dia Sim, Dia Não, porque eu tenho certeza que ela dá certinho com a minha história. Agradece o seu amigo, o homem apaixonado de Brasil Novo, Pará. Quer dizer que agora é dia sim, dia não, é? Olha, você tá me parecendo meio taradinho, rapaz. Ou então muito convencido, né? Mas, meu amigo, ó, mas sabe que eu tô aqui analisando o que te falar? Porque o fato de não ter dado certo com a primeira mulher é um indicativo que tinha alguma coisa errada. Ou com ela ou com você, né? Mas como você encontrou essa outra que também gosta da coisa, o jeito que eu tenho aqui agora é acreditar que era mesmo a sua ex-esposa que tinha problemas. Mas isso acontece sim. pois eu mesmo conheço uma infinidade de mulheres que não gostam de sexo. Não é pelo fato do homem ser avantajado, ou de não ter cuidado, ou de não ser carinhoso. Não, não é nada disso não. Muitas é que não sentem prazer mesmo e pronto. Não tem nenhuma explicação para o fato. Que bom que essa outra está dentro daquilo que você gosta. Então, aproveita, meu amigo, enquanto você está com esse gás todo, porque um dia ele acaba, né? E aí você já viu, né? Hoje você diz que é dia sim, dia não, mas daqui um tempo vai ser uma por mês, depois uma por 6 meses e por aí afora, né? Até acabar de vez. Então, quando estiver mijando na botina, você vai dizer: é, já fui bom nisso. Agora tô um shampoo de laranja, só o bagaço. Ô, mas peraí, eu tô brincando, mas você sabe que isso é brincadeira. Vamos deixar a brincadeira de lado? Eu acho que você está fazendo a coisa certa, viu, meu amigo? É isso aí. Procure fazer a separação legal para poder assumir um compromisso com essa mulher com quem você está vivendo atualmente. Você diz que já estão juntos há 1 ano. Ainda não engravidou a mulher ou estão dando um tempo? Isso é apenas uma pergunta, não precisa responder e não entenda como crítica também não, tá? É apenas uma curiosidade da minha parte, viu? Boa sorte, meninos. Sejam felizes e que Deus e Nossa Senhora Aparecida abençoe o lar de vocês. Você pediu uma música, diz que faz parte da sua história, né? E realmente faz. É a música do João Mineiro, seu fazedor de inveja, viu? Você tá aí fazendo inveja para mim e para muita gente aí. João Mineiro e Marciano cantam Dia Sim, Dia Não. Roda lá, meninão. Sua vida, você, os meus momentos. Além de muito amor, nós somos bons amigos. Amamos por desejo, não existe obrigação. Me dou bem com você e você se dá comigo. Um dia nós amamos, no outro dia compreendemos. Juntamos os problemas e tentamos resolver. Amor e amizade é a receita principal. Felicidade existe para quem sabe viver. Dia sim, dia não. A gente se explica sem ofensa. Se eu falo, você pensa. O importante é conversar. Dia sim, dia não. A gente se abraça, se devora. Nem vê o tempo indo embora. Quando é hora de amar. Amigos de causar bastante inveja. Temos muito amor pra ninguém botar defeito. Gosto de você do jeitinho que eu conheço. Você gosta de mim como sou de qualquer jeito. Amamos por desejo, não existe obrigação. Não temos fingimento, tudo é feito de verdade. Podemos repetir nosso amor no mesmo dia. Porém, tudo depende do momento e da vontade. Dia sim, dia não. A gente se explica sem ofensa. Se eu falo, você pensa. O importante é conversar. Dia sim, dia não. A gente se abraça, se devora. Nem vê o tempo indo embora. Quando é hora de amar. Bom, minha gente, por hoje é só. Mas a gente se encontra no próximo programa. Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Um grande abraço, menina. Beijão pra você, ó, meu amigo. Aquele abraço apertado. Felicidades, tudo de bom. Que todos seus sonhos se tornem realidades, viu? Beijão mesmo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado. A Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.